de um agrupamento dentro de um concessional que favorece a crença e a fé de muitos adeptos de uma religião, com vários graus e subgraus de conscientização nas coisas do bem ou na perdição nas coisas do mal. Então, se eu começar a dizer que sou inferior e superior, eu não sou é nada. Eu só sou um servidor, moço. Mas, existe. Aqueles que dizem que são superiores, não porque são como vocês falam na terra, gavola. É porque é assim que algumas consciências concebem como certo, errado, irrealidade, irrealismo para si como verdade para os mesmos carnados, afins e adeptos e praticantes a esse conceito, realizar-se na sua vida perante a crença e assim refinando a sua fé nas coisas da verdade do Espírito. Entende, moço? Sim, sim, senhor. Então eu peço, por favor, excusas, desculpas, mas isso já foi muito comentado. É. Realmente. Mas qual é exatamente o seu trabalho no mundo espiritual? Moço. Senhor. Cada Exu personalizado, personificado, trata de uma anomalia ou de uma virtude humana. João Caveira, a ignorância e também a virtude da compreensão. São polaridades, moço. Tiriri pode ser o egoísmo, como também o altruísmo. Mas que os negros que escute isso que esse Exu fala, não é o Exu que traz o que é ruim, nem o que é bom. É o Exu que perante o Exu humano, perante o convir das pessoas, modula isso tudo dentro de vós misseis, respeitando sempre o livre-arbítrio, como vocês concebem, como vocês têm como acepção, convicção, um intuito. E perante as reflexões de vós misseis, nós vamos trabalhando sem desrespeitar o livre-arbítrio. E assim, aquele que é muito sexualizado, Exu de Marabô, traz, como vocês falam na terra, da polaridade em virtude, a caridade para si mesmo, que é amar-se por si próprio. Oh, não pelo castigo, mas o mesmo Exu de Marabô pode, através da grande magia, mor, vida, e assim, através da fé e crença em lapidação contínua de ambas as partes, Exu e médium, ajudá-lo se porventura ele tiver num estado melancólico. E em cima disso trabalhar. É tudo polaridade, moço. Esse tipo de heró, que hoje alguns chamam de mistérios e segredos, tem que acabar. Mistério e segredo só existe naquele que não sabe o que é e o que quer. Ou não sabe o direcionamento da vida. É simples, o direcionamento da vida é o todo. E se é o todo, eu não devo me prender em nada, a não ser naquilo que é o melhor, não do que eu acho, mas aqui na Terra vocês chamam de amor. Mas Exu não fala amor apenas por palavra. Exu fala de amor Dentro de um sentido de respeito, menino. Respeito à vida, respeito ao grau de consciência, respeito às acepções das pessoas. Não importa para Exu como vocês cultuam, mas importa para Exu como vocês executam este cultuar em vossas almas. Executam este cultuar nos vossos egos. O que que isso ressoa e emana de vocês? Porque se eu criticar como vós me secultua, imprimente eu estou sendo algo superior, e não sou. Eu sou parte de todos. Fale, moço. O senhor falou de virtudes e anomalias. Que... Vocês chamam provinda do tal de medo. O medo causa essas anomalias. Como o senhor define medo? O medo, ele provém da incógnita, da forma de vós misses impor um ao outro o amar. Parem de impor o amar e coloquem de uma forma exposta o amor próprio a vocês mesmos. Aí vocês verão que a calar boca tem um significado bom desse ângulo. Calar boca nesse sentido é não precisar mais falar eu te amo. É ser o amor emanado por si próprio a todas as direções. Nossa. É uma atitude e ao mesmo tempo é o nutrir. Não é apenas um falar ao Léo. Não são apenas mais palavras vagas. Passa a ser um sentido contínuo perante a vida. Fale, moço. Então, o senhor falou que o Exu, ele trabalha com a virtude das pessoas e com a anomalia. E o senhor até citou a ignorância e compreensão. Então, o senhor pode citar alguns exemplos de como o Exu trabalha no lado da virtude das pessoas e como o Exu trabalha com a anomalia das pessoas? Deus negam da terra termos a nós, Exu, apenas dentro da militância da Umbanda ou provindos da frequência filorreligiosa africana. Isso pode nos limitar muito. E assim pode até limitar, talvez, isso é com respeito que eu falo a todos, o conceito de vós-me-seis, a concepção e o meu modo de falar. Eu falo no sentido mais amplo, não de mais elevado ou mais forte ou mais poderoso, como muitos assim podem ter. Não é isso. Eu sou um ser humano. Estou evoluindo. Semelhante cura semelhante. Não vejo diferença nenhuma em nenhum ser humano a mim. E se existe alguma diferença, é algo que deve ficar para mim mesmo. Esse é o tipo de egoísmo que vale a pena. Nossa. E se eu falar, que eu fale de uma forma mútua e mútua e muda, ao ponto de eu não precisar chamar a tua atenção, ao ponto de eu estar ao teu lado, não impondo, mas instigando a tua verdade, que é o teu melhor, o teu próprio e único amor próprio. E a tua legítima forma de amar a vida. Ninguém copia isso, moço. A não ser sua consciência e o estado que ela está. Então, Exu atua no estado de consciência humana. É impossível falar de uma forma concreta e parada no tempo e no espaço a atuação de Exu perante um ser humano. Porque são vários graus de consciência. Ao mesmo eu digo a vós-me-seis, Se eu disser que eu estou certo, há 3 segundos atrás eu já fiz um erro grave. Mas eu não estou mentindo. Dentro do grau de consciência que eu trabalho, há muitos. Mas também há muitos que, dentro do grau de consciência que eu trabalho, eu atuando na vida deles, eu posso fazer o mal. Eu posso aguçar a ignorância. Porque a ignorância não é a burrice. Eu não vou ensinar alguém a falar aramaico se ele não sabe falar português. E aquele que fala português corretamente, nem sempre é superior nas ações do amor daquele gago, fanho, que não fala direito, mas tem amor a si por si mesmo e emana amar ao próximo puramente. Os conceitos de Exu são estes. Agora, se vocês dão outros, é os apegos e os priores da terra. É o ego falando mais forte. Fale, O senhor moço. fala apego, prioriza da terra. O senhor pode dar alguns exemplos do que o senhor já viu na gente como apego, que o senhor já viu na gente como prioriza? Vocês querem pôr o amar alheio. Vocês querem classificar como as pessoas alheias a vocês ou dentro da vida de vocês devem e têm que amar a vocês ou a elas mesmas. Exu não faz isto. E Exu não fazendo isto não quer dizer que ele é superior. Não existe isso. Em conceito puro, amor é amor, amar é amar. E o mal fica no meio disso, no sentido de concepção e também de como vocês podem conceber este amor. Vocês podem conceber um amor puro de uma forma tão torta e errada que ele passa a se chamar pecado, que ele passa a se chamar demônio e que ele passa a se chamar maldição. Vocês podem receber um mal amaldiçoado de uma forma tão límpida dentro de vocês, pela sintonia que se encontram, negando-se o amar incondicional a si próprios, que o mal passa a ser uma virtude abençoada, um amor revelador, e você um tirano sobre a terra. Nossa. Mas o senhor falou do mal. O que é o mal? O mal não existe. Como eu disse no início, talvez eu vá me limitar um pouco nas explicações pela minha ignorância, mas o mal não existe. O mal só existe nas consciências que duvidam do divino que elas são. A dúvida do divino em si, sem necessitar mendigar, sem necessitar implorar ao alheio a luz, que está ininterruptamente dentro de vós-me-seis. Vocês vivem mendigando esta luz fora, enquanto ela se reacende é dentro. E isto é mal. É um estado de ignorância que acaba acarretando em alguns postura de arrogância, de estupidez ou de autodesleixe, falta de amor próprio, auto-boicote. Vale, moço. Então, em que instância Exu faz o mal? Exu não faz o mal. E Exu não faz o bem. Exu apenas é um modulador. As pessoas têm dentro do seu consentimento que Exu faz o bem ou o mal ou a justiça. Que é a justiça para vós? O que é a justiça para você, rapaz? A não ser conviver harmonicamente em equilíbrio com as diferenças dos outros e das outras pessoas. Isso é a justiça. Porque se eu fizer a justiça, tendo em mim Exu, diferente de você, inferior, relis ser humano, Eu não estou fazendo justiça, eu estou desgraçando o seu livre-arbítrio. Então, eu, Exu, venho como neutro, uma força neutra, que permite vocês, nos momentos de inspiração, de intuição, de sensação e de impressão pelos sentidos orgânicos, por isso que Exu é barro, é matéria, perceber-se donos do seu nariz, deuses da sua própria vida. Essa é a justiça, justa e pura, provindas da tua consciência ser carnado, não provindas de um Exu supostamente evoluído ou não, com seus modos, costumes e gostos antagônicos aos seus. Está respondido? Sim, sim. O senhor sabe que a gente já teve, até que era o seu ponto de vista a respeito disso, na colaboração do Pai Benedito. Gostei desta sua palavra, ponto de vista. Fica mais leve a nossa conversa. Então eu estou dando apenas pontos de vista. Sim. Eu não estou falando a verdade absoluta e ela não pertence a mim. Ela está em todos nós. E na colaboração do Pai Benedito de Aruanda e seu José Pirinta das Almas, a gente aprendeu que justiça é autenticidade sem conveniência. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso? São pontos de vista deles. Autenticidade sem conveniência. Como que o senhor definiria isso? É fazer. Autenticidade, justiça sem conveniência é apenas emanar você com transparência. Entendi. No mundo aonde existe a polaridade, isso é algo que talvez mexa com a cabeça de algumas pessoas. Mas se você vibre autenticamente no mal ou no suposto bem, dentro da dualidade que vós misseis aqui nesta terra tanto se agarram, dificilmente você cai. No físico. Após o desencarne, existe uma lei de sintonia ou de retorno, ação e reação. Aí é outras conversas. Aí não é Exu personificado ou personalizado que vai fazer a suposta justiça tão falada, mas é a tua consciência, o Exu em essência, que vai lhe cobrar os desequilíbrios das polaridades propostas perante uma encarnação que tu jogou para cima. Ou no divino, ou na desgraça. Por que que você acha que existem as encarnações? Se todos viessem sempre como anjos, só existiria o rarefeito. E mesmo assim não seria perfeito. Porque dentro do dualismo já diz, dualismo, duas polaridades em equilíbrio. Pensem. Pergunte-nos. Como é que se joga uma encarnação para cima? Deseja apenas amar o próximo. E não ame a si mesmo. Ué? Você já está jogando a sua encarnação para cima. Ah, desequilíbrio. Desequilíbrio. Ninguém ama alguém sem se amar. O termômetro do verdadeiro emanar de amor é como vocês se amam. O poder da sua oração rogativa, das tuas aloas aos orixás, é como vós me sei se tratam e se veem no dia a dia. Calados, mudos, mas gritantes intimamente. Nossa. Tá explicado, moço? O senhor Caveira disse que o Exu, em essência, que vai te cobrar depois do desencarne. O Exu, em essência, é a tua sombra. Seria o que vocês chamam da mente humana. A mente humana, Exu, como vocês se transvestem, se mostram, é a mente criando uma figura que vocês chamam de ego, persona. Mas isso não é algo ligado à religião. Eu estou falando em essência e dando o nome de Exu porque é assim que vocês concebem. Vocês podem continuar chamando de mente, ou apenas, como alguns chamam, a sombra. O lado sombrio do ser humano. Só que alguns concebem o lado sombrio como um lado trevoso, e não é. Existe a sombra porque há luz e a treva. Ela é o equilíbrio. É apaziguando a mente que o ego dá mais vazão às energias provindas da alma que a verdadeira luz e centelha de Deus. Não é eliminando a sombra, porque se assim for, o ego quer se transvestir da centelha de Deus e cega a si e a qualquer um, porque de um pequeno pirilampo ele vira um clarão. Pergunte, moço. Talvez eu estou sendo um pouco diferente, como alguns que vêm nesse médio, eu falo com o MC, mas como eu lhe disse, eu não estou acostumado com essas coisas e muito menos está incorporando esse menino. Eu fico muito agradecido pela oportunidade do aprendizado com o senhor. Foi um pedido que me fizeram a espiritualidade que lhe assiste e outros que vêm nessa matéria. Estou tentando apenas falar o que sei. O senhor falou sobre sombra, a parte sombra da gente, a parte alma e a parte ego. O senhor pode falar um pouco mais sobre cada um, definindo cada um e, de repente, ensinando a gente a conectar com aquele que é melhor? O espírito é indivisível. A alma é o espírito carnado. Tá. Pronto. Num corpo. Pronto. E a alma, no sentido puro em si, ela é ignorante, porque nela em si já tem tudo em sentido de energia e em sentido de captar todos os campos provindos e emanados sobre este planeta. Então ela não precisa querer, porque ela já é. Já a mente, ela apenas vem como um ser. Já o ego está. A mente, ela é sequiosa por conhecimento. A alma não se divide, é como um fractal. Ela é coligada uma com a outra de uma forma inexplicável. Como também não existe a explicação do que é Deus. Agora, Deus emana-se de si mesmo. A alma emana outras realidades para ela coexistir. E assim ter as suas vivencitudes. E assim emanar, e emanar, e emanar infinitamente perante o eterno ser vida. Ela cresce dentro dela mesma. Enquanto a mente é sequiosa por conhecimento, o ego é sequioso por vivencitudes. E assim a alma passeia perante a eternidade. Pergunte, moço. Eu não entendi a parte do ego. O senhor pode falar mais? O ego, ele é sedento por vivencitudes. Por experiências? Experiências. E tá. Então, a mente é sequiosa por conhecimento, o ego por experiências. E a alma é quem contabiliza tudo isso. É você que está dizendo que ela contabiliza. Como é que é? Ela apenas é. Ah, é mesmo. Se ela apenas é, ela não precisa estar. E muito menos precisa ser algo que a mente quer e que o ego obriga. Mas isso é assunto longo, moço. Porque cada pessoa tem a concepção e concebe isso de uma forma, e eu não estou trazendo a verdade absoluta. Também não estou trazendo a mentira. Mas, quanto à alma que o senhor representa hoje, está já desconectada da mente e do ego, comparado com o ser humano encarnado. Eu estou nesse exato momento vivenciando um ego, criado por mim. Mas eu ainda me encontro com mente. E eu tenho, se posso assim falar dentro do dialeto de vocês, a alma. O senso de grandeza e de evolução do ser humano é totalmente distorcido ainda. Entendi. Precisa ser revisado. O menor é possuidor e detentor de toda a verdade. A criação, ela não nasce, ou não nasceu, como vocês falam, de uma explosão. Ela nasceu numa expansão de uma partícula virtual, invisível ao olho nu. Botando em palavras científicas de vocês, por mais que ainda vocês humanos vão descobrir, mais duas seria o que vocês chamam de bósons. E é microscópica, não é? É. Uma coisa tão pequena e tão magnânima. Olha o sentido como já muda. Entendi, cê então. Entende, moço? Mas é. Então a alma, ela é. E enquanto encarnada, tem, vamos dizer assim, essa roupagem de estar sedenta do conhecimento e desejar experiências. Conforme ela vai... Isso. Isso, então, conforme ela vai... Para se falar da mente, falar do ego. E assim também a consciência. Temos que pensar que nós somos um tudo em pedaço fragmentado num todo bem maior. E assim estamos ligados com várias realidades inimagináveis. É impossível explicar o que é Deus. Indo dentro deste ponto, apenas é possível a mim, pela minha ignorância, moço, lhe dizer que dentro deste dualismo que a mente mantém momentaneamente e que o ego sustenta permanentemente, necessita algumas entidades, como vocês dizem, como militantes da Umbanda e outras linhas espirituais, modular-se para, através desses campos que se aderem ininterruptamente a vocês provindo do cosmo, para que vocês não regridam, não no sentido de evolução, como vocês concebem, tecnológica, mas no sentido de evolução moral e ética. Vocês falam num único Deus. Eu não acredito nele. Eu acredito num Deus que não se faz único, porque ele está em todos nós. Desde os planetas que emanam energia, às plantas que vocês tomam banho. Do pior obsessor e mago negro, ao metraton que ilumina as estâncias ubralinas. Porque se assim eu não crer, eu sou mais um a apontar o dedo em sua face e dizer, eu estou e você não é. Então, quando as pessoas falam sobre trabalhar na sua depuração, elas estão dizendo assim, olha, a sua alma intacta, hoje ela é composta de um estado de ser sedento por conhecimento e outro estado de ser sedento por experiência. Eu sigo o princípio, não da doutrina espírita, mas eu sigo o princípio que a alma é o espírito carnado. Tá, então vamos lá, o espírito... Então o espírito é indivisível e puro, criado e ignorante. A ignorância de vocês é não saber ler e escrever momentaneamente. porque vocês não sabem. Mas perante a ciência terrícola, que está cada vez mais ciente de algumas coisas e processos básicos da criação em criar ininterrupto, em emanência e emanar, que ecoa em todas as múltiplas dimensões, e assim vão se aderindo às outras como códigos fractais ou como códigos informativos que perante vocês terrícolas têm como cognições que causam impressões, sensações, intuições, reflexões e outras coisas mais que alimentam a inteligência dos cinco sentidos ordinários. Indo dentro deste contexto que eu estou falando para você, o espírito, quando eu digo alma, o sentido do espírito está encarnado, ignorante, é uma ignorância plena do todo. Não é uma ignorância vazia de algo. Os conceitos são diferentes. A alma não precisa saber de nada, porque ela já é pura. Já a mente, a consciência e o ego estão necessitando de alguma coisa para purificar-se. Algo a mais. Então, Sr. Exu Caveira, qual que é para o senhor o significado da vida? Emaná-la. Entendi. O senhor como Exu? Emaná-la. Uhum. E qual... E como emanar a vida? É, e aí? Vivendo-a. Vivendo-a, como você usou duas entidades que se manifestam neste mesmo burro, o cavalo, o aparelho, com legitimidade, com autenticidade, com pureza em si mesmo. Sim. Mas o que saber o que é puro, Caveira? Se eu estou na ignorância, na penumbra ou na dor, ou no medo, agarre-se ao seu conceito matemático contrário às leis filorreligiosas, seja ela qual for. Isso é para os ateus. Agarre-se ao santo mais poderoso da religião católica que for. Agarre-se ao mestre ascensionado com o raio mais brilhante ou ao preto velho mais manso e curandor e acalentador dos corações sofridos, ao Exu que abre os caminhos e que fala mais grosso ou que tem mais comandos, aos caboclos ou à fé na entidade que você tenha, e faça o exercício de não curvar a sua cabeça diante ela, mas de andar no lado dela como um ser digno, porque também você tem essa mesma luz dentro de vós, Mister. Faça esse exercício e você verá que as aloas que tu precisa berrar, você pode conquistar apenas fechando-se os olhos e tendo mais respeito pela sua vida, amando-se por si mesmo. Isso é um estado de consciência. Por isso que o bem e até mesmo o mal são relativos ainda na raça humana. Ou se tem relativos. Se tem como relativos. Porque vocês não conseguem manter um padrão único. Eu vou dizer essa palavra porque é assim que vocês concebem. De certeza absoluta que estou no bem? Ou será que eu estou atuando no mal? O Exu já consegue? Nem todos. Uhum. E conseguir dar... Não esqueça que eu estou falando de uma forma ampla, sem me associar a religião nenhuma. Eu não estou me associando a Umbanda e religião nenhuma. Mas sou um Exu. Como Exu, trabalhando em vários graus de consciência, não tem um certificado que prova. No momento que eu julgá-lo de qualquer tipo de maneira, tendo alguém, seja quem for, como inferior, e nutrir isso,

alegre por si mesmo. Acabei de explicar o queixo. Então, a reforma... Outra forma e de um outro jeito, sem levar para o lado ritualístico nem místico. Isso já está sendo muito bem comentado. Não tenho nada que acrescentar. Então, a reforma íntima é a alegria, no que se refere à reforma íntima, é um indicador... Alegria, ou o que vocês podem chamar, estou botando em palavras humanas. Uhum. Espero que as pessoas possam me perdoar pela minha ignorância. É a satisfação plena perante a vida que vocês estão vivendo. Mesmo com as dores... Com as momentâneas derrotas, os desesperos, mas vocês estão ali em pé, encarando-se, com os olhos fixos, e mesmo com semblante muitas vezes acinzentado, mas estão em pé, por dentro felizes, alegres por si mesmos, esperançosos porque vivem na fé que você é merecedor de tudo, sem precisar mendigar algo, seja o que for. E a quem for. Quando o ser humano entender que as orações são produtivas, são boas porque atrasem e atraem energias boas, mas que seu estado de paz de espírito já é o templo divino, e que o seu estado de alegria, mesmo sofrendo e chorando, mas é uma alegria no sentido de um senso, de um sentido muito íntimo, com certeza ele vai entender que Deus não está tão longe assim. Não precisa gritar. Precisa apenas olhar para o lado ou sentir-se, por si mesmo, livre para viver. Só no amar e pela fonte do amor. Isso não quer dizer que vai exterminar os males, como vocês falam, perante as suas vidas. Mas isso vai acentuar vocês acima desses males. Pela vida e por quem vocês são, deuses. Uhum. Então, se a pessoa chega para o senhor e diz assim, olha, eu tenho aqui representado numa moeda uma medida de alegria, numa outra moeda uma medida de satisfação e numa outra moeda uma medida de paz de espírito, e perguntasse para o senhor qual delas eu devo segurar para eu... É afirmar a minha reforma íntima. Preste atenção nas três palavras que o senhor usou. Uhum. Jogue ela o mais longe possível de você. Vire as costas e saia andando. Você não precisa de nenhuma, porque você é uma alma. Você é. Então a busca parece estar meio contrária. Porque se você precisar, você está sendo. Você não precisa, você é. E se você é, aonde você estiver, com a autenticidade que já foi falado por outras entidades, não só desse médium, de outras formas também, em outros médiuns que já falaram com voz em ser, vocês vão entender que chorando ou sorrindo não vai fazer muita diferença. O seu equilíbrio íntimo vai estar sempre lá. A sua harmonia íntima vai estar sempre aí. Porque você é. Vocês têm espelhos que já passaram por essa terra, que choraram. Alguns vieram como espíritas, outras como católicas, e outras dentro da Umbanda. E mesmo assim, vocês, homens cegos, não enxergam Deus humano no seu lado. Precisam ficar adorando, adorando e se cegando. Negando-se ajuda a quem passa fome. Negando ajuda a quem passa frio. Mas nós entendemos. Porque mesmo vocês bem agasalhados, são petrificados e gélidos pelo egoísmo. Mesmo vocês bem alimentados, consideram-se ainda e são famintos e sedentos pela atenção alheia. Lamentável. Mas tudo há tempo. E as horas estão aí, já são chegadas, de o homem perceber Deus, Deus da sua própria vida. Pode parecer estranho para muitos ver um caveira falando assim, Isso explica o que eu falei desde o início. Me fizeram uma proposta a vir falar nesse medianeiro. E aí? Não foi falar sobre religião. Que isso já está se tornando demais, excessivo. Mas falar sobre a vida. Sobre os benefícios que a vida expõe. E sobre a negativa do homem que insiste em se sentir o único, o solitário, o sozinho na solidão eterna, insiste em se negar. Mas a vida expõe, ela não impõe e não obriga o homem a aceitar. Mas são vários graus de consciências e muitos já estão começando a aceitar o que a vida expõe, gratuitamente para todos. Independente da cultura e do intelecto, mas dependendo apenas da lei da sintonia, que até isso alguns estudiosos já estão tentando exterminar, pela intelectualidade apenas, não pelos sensos de sentir amor puramente, por si e amar. Fale, rapaz. Sem querer falar de religião, mas considerando a frase, aquele que mais tem, mais será cobrado, qual grupo que eu vou citar, dos quatro que eu vou citar, o senhor acha que tem, que tem mais ferramentas para se encontrar e deveria ser o grupo que mais facilmente encontra essa autenticidade? Seria, entre os quatro, seria o espírita? Seria o evangélico? Seria o católico ou o umbandista? O que há de mais puro nas quatro filosofias é o certo. Mas os quatro que praticam a filosofia pelo ego estão errados. Todas elas têm como essência pura o amor. Mas a forma que os praticantes, não todos, mas infelizmente ainda um número grande, de impor a forma de amar, está totalmente equivocada. Está respondido. Mas o senhor não acha que aqueles que têm condições de falar diretamente com os espíritos estão mais cientes da vida depois da morte, serão mais cobrados? Eu não acho nada. E o ser que se conserva na ignorância não tem o que achar. Tem o que sentir e viver, porque é. Eu, como ignorante, só posso dizer a você, rapaz. Existe um senso dentro de vocês. Até alguém que seja um psicopata, um maníaco, que faça as piores maldades que vocês podem imaginar, ele tem o seu momento de quietude. E o amor que alimenta a tudo e a todos vai, em alguma hora, no momento de atitude dele, emanar um amar incondicional. Nem se for em frações de segundos, mas vai. Eu acabei de responder a sua pergunta. Sim. Mas se não for satisfatório, posso lhe dizer que saber coisas de espírito não quer dizer que vocês que falam bonitinho são espíritas ou umbandistas ou em qualquer tipo de religião puros e compatíveis com aquilo que falam. Essa pureza não sou eu que vou medir, não sou eu que vou cobrar, são as vossas consciências, que não são, como se diz na terra, tranquilas, são arredias, preocupadas, sequiosas de querer mais, mais e mais conhecimento, conhecimento que quando é realmente nutrido e sentido, não só intelectualizado, faz de vocês um Deus que não precisa nada porque é. Não precisa manter nem estar porque é. Não precisa saber porque já é. E se já é, é puro. E se é puro para ser, tem de tudo em ti. Tem de tudo em vós todos. Eu tenho percebido que nessas religiões... Eu não estou criticando religião. Claro. Só eu estou vendo num ângulo que não se apegue a crenças, nem a fé cega de ninguém. E também não estou aqui julgando a ninguém. Estou apenas, como você usou e agora vou usar, dando o meu ponto de vista. Tá certo. E muitas vezes eu percebo as pessoas utilizarem a religião como se utiliza a nacionalidade, grupos específicos e afins. E seu certamente... espírito é indivisível, e assim a doutrina espírita ensina. Seu espírito não tem cor. Seu espírito foi criado dentro da doutrina espírita, puro e ignorante. Se dentro desta ignorância, perante o Criador Deus, o Todo, pela magnitude e a sapiência de apenas ser ignorante, porque é tudo em si. Quem somos nós, espíritas e umbandistas, budistas, católicos e evangélicos, para dizer que tua cor me incomoda, que seu modo de falar atrapalha o meu intelecto, para dizer que tua postura de trabalho espiritual é inferior, ou classificar um espírito muito mais elevado e o outro satanizado? Temos que revisar muitas coisas. A princípio, os nossos conceitos de autenticidade perante a vida. Pergunte. Então, só concluindo aquele pensamento, se são grupos afins, ainda vejo pessoas vendo a religião como um time de futebol. Então, vamos chamar assim só para exemplo. O senhor Exu Caveira, pelo conhecimento que o senhor passa, é um espírito que no espiritismo consideraríamos de uma grande elevação. Por que que o senhor decidiu... Não. Não o quê? Eu não me considero nada. Sim, mas por isso eu digo, nós, acredito que o espiritismo qualificaria o senhor pelo conteúdo que o senhor falou assim. Por que que o senhor contempla a Umbanda com a sua presença e o seu conhecimento e não contempla o catolicismo ou o evangélico ou o espírita? O que que a Umbanda tem? Vou tentar lhe explicar, fazendo uma observação na sua pergunta. Tá. Para quem está realmente escutando isso que você proporciona com alguns irmãos espíritos desencarnados, para estudo. Tá. Realmente para estudo. Muito obrigado. E para instigar em si mesmo a reforma íntima por si próprios, não por nós, que assim vos falamos ou falamos com você. Você acabou de dizer que pela forma... Caveira, afirma por... Na folha da bananeira, Exu Caveira, e caveira, afirma por, na folha da bananeira, e caveira, afirma por, na folha da bananeira, Exu Caveira. Caveira, afirma ponto na folha da bananeira. Quando o galo canta é madrugada, foi Exu na encruzilhada, batizado com Dendê. E reza uma oração de trás pra frente, queima o fogo, a chama ardente, aquece Exu ao laroiê. Eu ouço a gargalhada do diabo, é caveiro enviado do príncipe Lucifer. É ele quem comanda o cemitério.